So Tomo, what's up? Susie, what's up? Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Essa outra cara, qual é que é? Nunca vi, girl. Por que não disseste que também gostas de ti, girl? O pouco de amor que eu tinha dei a ti, girl. Nem sou king, mas te tratei como queen, girl. Eu só queria que fosses tu, que fosses tu mesma desde o início. Para além de mostrar o meu lado cool, te falei de problemas e vícios. Me vendeste simplicidade, mulher com poucos caprichos, caseira que gosta de livros e tem poucos amigos. Mas hoje em dia não é o que vejo, são só pedidos e desejos. E quando digo que não tenho, a cara feia é o que vejo. Já faz um tempo que não te vejo, já faz um tempo que não te beijo. Faz um tempo que eu vejo essa outra cara que eu penso. Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Essas duas caras. Agora quando sais, já não dizes pra onde vais, nem com quem estás. Muito menos se estás bem. Demonstrei meus pais, levei a sério demais. Deixei para trás muita coisa que me faz bem. Não tenho taco, mas eu posso dar-te pouco do meu pouco. Não tenho culpa se esse pouco para outro gajo é um troco. Já que o que queres não posso dar e não vou fazer esforço. Procuro respostas, não encontro. Respondo à pergunta do moço. Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Por que só agora essa farsa? Por que só agora me mostras? Essas duas caras.